Nós estamos nessa noite encerrando o nosso Congresso de Mulheres. E o nosso coração está tão cheio da presença do Senhor e tão cheio de Deus. Deus se manifestou nesses dias, neste lugar, de uma forma tão linda nos nossos corações. E nessa noite de encerramento, em que os nossos familiares, né, estão convidados, que as crianças, os filhos, nossos maridos, eu queria trazer para você uma palavra que vem do trono de Deus também. Dentro desse tema, mulheres que frutificam, mas agora, homens e mulheres que frutificam. Amém? O tema do nosso congresso foi em cima de João 15. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, senão você pode acompanhar aqui pelo telão. João 15, a partir do verso 1 até o verso 8 e o verso 16. Esses foram os textos que Deus deu desde o início, como os textos do nosso congresso. Então, nós vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim e eu nele. Se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos por esse final de semana de trabalho do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor um dia nos alcançou com o Teu amor, porque um dia nós tivemos os nossos olhos, Pai, abertos para as verdades do Teu reino, e nós queremos, Pai, cada dia, Senhor, aprender mais, conhecer mais desse amor, conhecer mais do Senhor e poder Te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, para cumprir a Tua vontade, Pai, nessa terra, enquanto estamos aqui. Por isso, Pai, recebe nessa noite a nossa gratidão, venha de encontro ao nosso coração, declaramos frustrados os planos do diabo contra as nossas vidas, anulamos todo o dardo das trevas, tudo que possa vir, Senhor, do inimigo, Senhor, para bloquear, Senhor, a nossa mente de receber nessa noite a Tua palavra, mas colocamos o nosso coração nas Tuas mãos e nos expomos, Deus, a Ti e à ação do Teu Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Desde sexta-feira a gente entrou aqui nesse auditório e eu falei com as irmãs na sexta-feira que era uma vinha e que o Senhor vinha para cuidar da vinha. E a poda veio. E nós entramos nesse processo de poda, onde o próprio Deus nos confrontou com os nossos pecados, onde nós tivemos que expor as nossas raízes e nós fomos confrontadas com as nossas atitudes, com as palavras impensadas, muitas vezes, coisas que geram morte, que impedem a nossa produtividade, e não só a nossa, mas de quem está perto de nós. E a gente tem entendido e experimentado que Deus é o perfeito agricultor e que a poda de Deus é uma poda perfeita. Quem conhece um pouco sobre poda sabe que você tem que usar um instrumento certo. A poda ela não pode ser feita de qualquer maneira e eu não posso usar qualquer instrumento, porque senão eu corro o risco de mascar o ramo e aquilo que eu queria, que era frutos, que vem a partir de uma poda perfeita, eu coloco tudo a perder. Em Hebreus 4:12 diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A poda de Deus na nossa vida é o fogo consumidor. A poda, além de ser um processo que nos prepara para a frutificação, é um processo que nos aproxima de Deus. A poda, ela vem sobre a nossa vida de várias maneiras. Às vezes, em alguma circunstância difícil que a gente enfrenta, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na saúde ou nos relacionamentos, a poda vem sempre como um grande desafio que se apresenta para nós em questões do nosso dia a dia. Não é assim, né, um grande evento, mas são questões diárias no dia a dia de uma casa é que vem a poda do Senhor. No dia a dia dos relacionamentos é que vem a poda do Senhor. Quando a gente não discerne a poda de Deus, nós não frutificamos. E não só não frutificamos, como a gente se distancia dele. Quando essas situações vêm, nós precisamos discernir a poda de Deus na nossa vida. Nós falamos aqui muito e foi repetido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as situações vêm na nossa vida, difíceis, e que a gente às vezes não entende, às vezes nós corremos o risco de culpar Deus ou achar que Deus se esqueceu de nós. Mas nós precisamos discernir a poda de Deus na nossa vida. Se nossa vida está nas mãos dEle, tudo que nos acontece também está nas mãos dEle. E quando a poda não é discernida, nós deixamos de frutificar. E a gente também se distancia. Agora, quando a gente entende a poda, quando a gente entende que aquilo que está acontecendo comigo hoje vem de Deus para me tratar, para me transformar, para me podar, para me fazer uma pessoa melhor, aí sim, nós voltamos à essência do Evangelho, nós voltamos à simplicidade e à verdade das coisas que a Bíblia diz, e a gente pode crescer e a gente pode ficar mais parecido com Jesus. Quando nós discernimos a poda de Deus na nossa vida através de circunstâncias, nós verdadeiramente frutificamos. Quanto mais nós damos frutos pela poda, mais poda vem. E aí você pode ficar pensando, ah, então não estou querendo esse negócio de poda para mim, não. Se for para sofrer mais, quanto mais poda, mais fruto. Quanto mais fruto, mais poda. Mas a Bíblia diz em Provérbios 4:18 assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O nosso alvo é alcançarmos a estatura de Cristo. É sermos perfeitos como Ele é, santos como Ele é. É um padrão alto, sim, porque o padrão é Jesus. Então, é um alto padrão, sim. O texto em João 15 diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não vai dar tempo de ler todos os textos, mas nós, a palavra diz que nós somos enxertados na videira, que é Cristo, pela fé. E pela fé também nós permanecemos nessa videira. E como que nós permanecemos nessa videira? Vivendo de um modo digno do Evangelho, não abrindo mão dos princípios da palavra de Deus. Mas para nós frutificarmos verdadeiramente, Ele precisa permanecer em nós. Ele permanecer em nós diz respeito ao espaço que nós damos para Ele na nossa vida. Sem espaço para Jesus nas nossas vidas, nós não vamos alcançar nada. Você quer prosperar? Encha-se de Jesus. Você quer ter vitória em qualquer assunto da sua vida? Encha-se de Jesus. A gente precisa ter cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com tudo que foge à verdade do Evangelho de Jesus, e a gente precisa dar espaço para Jesus na nossa vida. Para dar espaço para Jesus, você precisa consultá-lo, você precisa gastar tempo com Ele. Nós falamos sobre isso aqui também, sobre intimidade. Para a gente parar para ouvir direcionamentos, eu preciso parar para estar com Deus. Ele estar em nós passa por permitir e aceitar a poda de Deus na nossa vida. para então a gente produzir frutos, né? É deixá-lo no governo da nossa vida. Então, há uma diferença. O tema do congresso é mulheres que frutificam, né? O nosso desafio como Igreja do Senhor, frutificar. Agora, basta crer nele para frutificar? Não. Basta permanecer nele para frutificar? Ou seja, cumprir a lei, cumprir os mandamentos, obedecer à risca tudo que a palavra fala? Basta isso? Não. Porque a palavra diz que ele precisa estar em nós. Se nós permanecermos nele e ele em nós. Se estamos nele, mas ele não está em nós, não há frutificação. O fim desse ramo também é morte, é só uma questão de tempo. Deus não pode e não vai nos usar se ele não estiver em nós. Em seguida, ele fala assim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, sem mim nada de fruto. Nós estarmos em Cristo fala de uma posição, de um lugar, e que a gente deve permanecer nele. Como eu disse, nós fomos enxertados na videira no momento que nós cremos. Eu creio em Jesus, eu faço parte da videira, eu sou enxertado nessa videira. Eu permaneço na videira praticando as coisas que ele manda e ordena. Mas para frutificar, ele precisa estar em mim também. E ele estar em mim ou em nós fala de intimidade, de comunhão. Ele vem ter comunhão conosco, ele vai estar dentro de nós, governando, nos enchendo, de maneira que em nós só se ache ele, como nós cantamos naquela canção. Até que em mim se ache só a ti. A única maneira de nós frutificarmos é deixar o Senhor ter espaço na nossa vida a ponto de governar toda a nossa história. Podar é aparar, é cortar excesso, é limpar a sujeira, é a impureza, é tirar o que é desnecessário para a gente frutificar. A poda nos faz produtivos. Eu tive um dia na casa do Geraldo da Rose e ele tem uma parreira lá. E naquele dia, coincidentemente, a parreira tinha sido podada há poucos dias e já tinha em cada lugar do corte aquele monte de florzinha já que já era preparação para os frutos que iam vir. E ele me mostrou e eu fiquei tão impressionada com aquilo. Porque você chega a ver o corte e ver... Quem já viu isso aqui? Assim, pessoalmente. É muito lindo. Se você nunca viu, procure uma parreira urgente. Mas como é lindo ver que, em seguida, da pau... Geraldo está aqui, não é, Geraldo? Muito lindo. Quem quiser está lá ainda, já está frutificando, né? Os frutinhos já estão lotados. Tem bastante, já deve ter um mês que eu fui lá. E aí, muita coisa Deus falou comigo, até naquela visita, falei com o Geraldo, irmão, levei seus ensinamentos para a minha palavra. E a poda de Deus, ela vem, né, sobre as nossas vidas, mas é para nos fazer produtivos. E esse purificar, ou esse limpar, ele normalmente vem através de um acontecimento que vai expor as nossas raízes, alguma coisa que lança para fora tudo que estava dentro da gente. Aí, de repente, você dá de cara com tudo que estava dentro de você que você nem imaginava. E essas coisas vêm quando? Quando os desafios vêm, quando a adversidade vem, quando vem uma doença, quando vem alguma coisa que, de repente, expõe tudo que estava ali dentro e você corre para os pés do Senhor e vai confessar, e vai chorar, e vai ali se derramar na presença do Senhor, porque é o processo, né? E a poda de Deus, ela vem para forjar o nosso caráter à semelhança de Cristo. A poda, ela é feita com um instrumento afiado. Eu aprendi isso com o Geraldo também. E eu fiquei pensando, por mais que seja muito afiado, a poda vai doer. A poda dói. Ô, gente, abrindo um parêntese, quando que é uma poda errada? Quando a gente fica querendo mudar o nosso marido, nosso filho, nosso irmão na marra, e a gente quer fazer a poda, aí a gente pega aquela tesourinha escolar e vai cortar. Aí sabe o que acontece? O Geraldo falou, Daniela, pastora, não pode. Masca e atrapalha todo o processo, não foi, Geraldo? Então, a poda perfeita, ela vem de Deus. A gente fica, às vezes, querendo corrigir o nosso irmão, consertar nosso marido, corrigir o filho. Irmãs e irmãos, esse processo é de Deus. Só Ele tem a poda perfeita para a vida do seu marido, para a vida do seu filho. Cabe a nós orar e não querer mudar as pessoas, porque as nossas palavras, os nossos grandes sermões, a nossa indignação não vai mudar ninguém. A sua palavra, o seu nervosismo, a sua briga, não vai mudar o seu filho, não vai mudar o seu marido. Isso não funciona. Que venha a poda de Deus sobre a nossa vida para que aí sim a gente produza fruto verdadeiro. E aí Deus vem e faz aquele corte perfeito que dói, mas a palavra diz que a ferida feita por Deus, Ele mesmo ata, Ele mesmo vai cuidar, Ele mesmo cuida, Ele é que faz todo o processo. Sem a limpeza, o ramo apodrece. Com a limpeza haverá frutos, haverá vida e vida em abundância. Então, o nosso desafio não é só estar em Cristo, mas que Ele permaneça em nós. Deus é santo e habita em santidade. Então, para que Deus permaneça em nós, nós precisamos estar limpos, porque senão Ele não vem. Nós precisamos estar limpos. Para permanecer em nós, temos que estar limpos, sendo cuidados pelo agricultor no processo contínuo de poda e fruto. Poda e fruto. Fala para o seu irmão aí do lado. Poda e fruto. Poda de novo, fruto de novo. Outra poda. Vocês já acordaram aquele dia e pensaram assim, ai, Senhor, muito obrigada, eu venci isso que o Senhor queria me mudar, me transformar. Ou então você não teve uma reação, de repente, numa situação que normalmente você tem, você fala, ai, Senhor, que bênção, finalmente o Senhor me ajudou e eu venci essa questão na minha vida. Aquilo dura poucos dias, não é? Aí Deus fala assim, acabou? Está feliz? Então vamos lá. Olha isso aqui agora. Vamos tratar desse aqui agora? Então é um processo contínuo. Mas é um processo tão maravilhoso, porque é o processo que nos aproxima de Deus, não tem jeito. Aí acho que a Helena que falou, né? Quando está tudo bom, a gente esquece de Deus. Quando está tudo bem, a gente esquece de Deus. Quando as coisas apertam, a gente corre para Deus. E se é assim, vamos lá, né? E Deus sabe. E quando a disciplina vem, a gente tem que lembrar que Deus só disciplina quem Ele ama. Quando vem a poda, a gente tem que lembrar que nós não somos bastardos, nós somos filhos. Por isso que Deus vem. Então, em vez de ficar murmurando ou questionando o porquê e o porquê, pergunta para Deus para quê? Aonde o Senhor quer chegar, qual que é o alvo, qual que é o objetivo, sua vida vai mudar. Se você mudar o foco nas questões que hoje são desafios na sua vida vai mudar. A sua forma de enxergar o que está acontecendo com você hoje muda toda a história do que tem para acontecer através do que Deus permitiu na sua vida. A pureza, então, nos aproxima de Deus e a sujeira nos afasta dEle. Mulheres que frutificam e homens que frutificam são mulheres que creem, permanecem nele pela fé, mas que também têm intimidade com Deus. São mulheres que dão espaço para o governo de Jesus na sua vida. Mulheres de profunda comunhão com Ele que, consequentemente, proclamam a sua fé. Em Romanos 1, 16 e 17, diz assim, Romanos 1, 16 e 17... Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando damos lugar ao Senhor, quando Ele está em nós, buscamos fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, cheguem ao arrependimento. E nós estamos nessa terra para fluir em vida e para servir. Como é encerramento de congresso de mulher, não tem jeito, a gente acaba direcionando um pouco, né? Mas mulher, Eva, esse nome, Eva, significa tem vida. Tem vida. Irmã, você tem vida. Você é fonte de vida. E nós estamos nessa terra para fluir em vida. E também para servir, nós estamos aqui para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus nos colocou como auxiliadoras, aquela que ajuda, aquela que presta socorro. aquela que está aqui para servir, e é um privilégio muito grande. Muitas mulheres, às vezes, não queriam ser mulher ou não queriam ter as funções de mulher, acham que é pesado, que o fardo é pesado. Às vezes, o sacolão é pesado, as compras são pesadas, os meninos, a roupa. Mas, irmãs, é um privilégio para nós servir. Servir com aquele dom que Deus deu, que era de ajudadora, de quem presta socorro. Eu fiquei pensando um dia, né, e o Geraldo hoje falou de novo esse versículo, não é bom que o homem esteja só. Irmãs, essa é a interpretação minha, tá? Mas eu acho que quando Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Ele deve ter pensado, deixa eu arranjar rápido alguém para prestar socorro, porque senão... E aí veio a auxiliadora, que lá no original fala, aquela que presta socorro. Por que ele precisava de alguém para prestar socorro? Porque a coisa não ia ficar boa com ele sozinho, né? Então, olhe para sua esposa e agradeça a ela por ela existir, porque verdadeiramente Deus colocou ela na sua vida para prestar socorro, para te ajudar. Irmãs, assumam o seu papel de ajudadoras, não fica serendo seu cabeça, não, porque não funciona. Eu estive ministrando lá em Salvador e eu falei com as irmãs lá, o homem foi criado primeiro, o primeiro lugar é dele. É dele, não fica querendo tomar lugar do homem, não, irmã. Não funciona, não. Deus sabe o que faz. Então, fala para o seu marido aí, o primeiro lugar é seu. Não quero mais roubar esse lugar, não. Esse lugar é seu. Você é o cabeça, é você que manda mesmo. Irmã, é ele que manda mesmo. Eles vão sair daqui rindo até aqui, né? Mas é a verdade da palavra. O primeiro lugar é deles. Tem gente até aplaudindo Jesus. O primeiro lugar é deles, eles são cabeça, instituídos por Deus, e nós devemos honrá-los, prestar socorro, servi-los. É para isso que Deus nos criou. Mas continuando, em Mateus 20, 26 a 28, diz assim, Jesus falando, né? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro... deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em 1 João 3,16 também diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós também não estamos nessa terra para sermos servidos. Fala para o seu irmão, você não está aqui para ser servido. Agora pegou todo mundo, hein, irmãs? Pegamos os irmãos agora também, e para todo mundo. Você está aqui para servir. E Deus está levantando um grande exército de cristãos verdadeiros que vivem a autenticidade do Evangelho, que irá conquistar as nações com a palavra de Deus. Homens e mulheres que frutificam. Você quer fazer parte desse exército? Deus não quer modificar as nossas posições, mas Ele quer alterar as nossas prioridades. Não importa se você é dona de casa, se você é empresária, se você é médico, se você é advogada, se você é dentista, se você trabalha dentro ou fora de casa, não importa. E não importa onde que o homem trabalha também, no lugar que Deus nos colocou. A nossa prioridade precisa ser pregar a palavra de Deus. Nossa prioridade como filhos de Deus deve ser a ampliação e a expansão do reino de Cristo através de vidas salvas. As necessidades, elas estão diante de nós. Deus quer resgatar a sua criação. Deus enviou o filho dele para morrer naquela cruz com o único objetivo, resgatar o relacionamento dele conosco. E nós precisamos ser proclamadores dessa verdade para que Deus tenha a alegria de ver toda a sua criação resgatada no relacionamento com Ele. O que Deus quer é intimidade com você. O que Deus quer é te ouvir. O que Deus quer é que você o ouça. Muitas vezes nós falamos, ah, mas eu não consigo ouvir. Mas é porque você não para para ouvir. Porque se você parar para ouvir, Deus vai falar. Ah, mas aí eu escuto uma voz e fico achando que sou eu pensando. Mas quando for Deus, você vai saber. Porque se você for se enchendo do Espírito e for clamando ao Senhor, e se você quer acertar e está buscando ouvir a voz dEle, a palavra nos garante que os ouvidos dEle não estão surdos que não possam ouvir, nem as mãos dele encolhidas que não possam, né, nos servir também. Então, a verdade é que Deus está pronto. Nós cantamos aqui, né, com os braços abertos, sempre. Então, quando nós não ouvimos, não é porque Deus não fala, Deus fala. E se há alguma obstrução nesse caminho, nós é que temos alguma coisa para consertar e não Deus. A nossa vida nessa terra é um sopro. Passa rápido demais. E cada dia que a gente vai ficando mais velho, a gente vê isso mais de perto. Eu imagino que os mais velhos que eu devem concordar com isso mais ainda. Semana que vem é meu aniversário. Vou ficar mais velha. 43. Acredite se quiser. Não importa te falar a idade, não. E tenho visto cada dia que a nossa vida passa muito rápido. Muito rápido. Eu lembro o dia que o Rafael nasceu. Rafael, que estava aqui tocando, 19 anos. Foi ontem. Eu acredito que Dona Dalva vai falar a mesma coisa. Meu filho nasceu ontem, não foi, Dona Dalva? 54 anos. Irmãos, passa muito rápido. Agora, você realmente crê que Deus te criou para viver poucas horas? Porque são poucas horas. Eu gosto muito de matemática. Então, quando fala que um dia são como 1.000 anos, eu já fui fazer a conta. Se for um dia de 24 horas, dá 1,9 horas de vida se eu viver mais ou menos 80 anos. Se eu tiver 80 anos de vida, para Deus é como se fosse menos de 2 horas. Se for um dia, como na criação, só de 12 horas, né, dia e noite, o terceiro dia, menos de 1 hora. Pensa para você ver que a sua vida inteira, de 80 anos, não dá para Deus, é menos de 1 hora de vida. Agora, você crê realmente que essa vida rápida, Deus te criou para viver como escrava do trabalho, conquistando coisas materiais, acumulando preocupação ou sofrendo? Deus te criou para viver menos de 1 hora para sofrer? Não. Deus te criou para viver e para que a sua vida seja uma vida abundante nessa terra. Ele nos criou para a gente manifestar a sua glória, alcançando a criação dele com seu amor, resgatando os perdidos, para que a gente possa encher o céu e passarmos a eternidade toda juntos. Amém? Vivendo num lugar onde não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter enfermidade, não vai ter desespero, não vai ter surpresa de notícia ruim, não vai ter acidente. Uma eternidade de gozo e alegria com o Pai. Esse é o propósito de Deus com as nossas vidas. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, como diz em Atos. E nós precisamos verdadeiramente ser testemunhas. Proclamar a tempo e fora de tempo. E eu creio que Deus a cada dia tem chamado a igreja mais e mais a proclamar a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Nós podemos ir de congresso em congresso, né? Podemos ter tantos bloquinhos de anotações com tudo que a gente aprendeu. Eu tenho mania de caderno, quem me conhece sabe. Mas eu não posso ficar acumulando conhecimento. Eu não posso saber de muitas coisas e não ter atitude nenhuma. E Deus tem nos chamado a nos levantar com atitudes. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos praticar. Enquanto a gente não compreender o propósito do poder de Deus e a razão desse conhecimento dessas verdades, nós nunca estaremos satisfeitos como cristãos. Vou repetir. Se nós não compreendermos o propósito do poder de Deus e a razão do conhecimento dessas verdades, nunca estaremos satisfeitos como cristãos. Nunca estaremos verdadeiramente plenos diante de Deus, gozando de alegria verdadeira. Nós sempre estaremos procurando e nunca encontraremos o que procuramos. Você encontrará o que procura quando descobrir que a alegria e a cura vêm pelo serviço. E pelo serviço, as vidas. Tem um texto que eu gosto muito, em Isaías 58, que diz assim: o jejum que eu desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Quando eu decidi servir, servir as pessoas, servir ao próximo, no serviço brota a cura. Esse texto é muito claro, no serviço brota a cura. O nosso foco nas coisas terrenas só vai nos levar à morte e à improdutividade. Nós vamos nos embaraçando com as coisas desse mundo e a gente deixa de cumprir a vontade de Deus na plenitude daquilo que Ele sonhou para nós. Nada mais importou para os discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo. Eles só tinham um foco. E nada deteve eles, né? Eles foram pregar a palavra. E nós, muitas vezes, na primeira luta que vem, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, a gente começa a desanimar. A gente já desfalece e a gente já deixa de pregar a palavra. E se alguém fala, você fala assim: ah, mas eu estou muito mal, eu que estou precisando de oração, não dá para pregar para alguém. Eu não estou bem, como é que eu vou pregar para outra pessoa? Um dia o Azar falou comigo: a sua fonte de alegria é o Senhor. Porque eu falei com ele assim: às vezes, quando acontece alguma coisa, aí você tem que orar por alguém. Só que você acabou de sair de uma bomba, a bomba explodiu, você ainda está ainda com os estilhaços, e aí alguém te pede uma oração. Aí como é que você ora? Aí você está na célula e começa o louvor. Aí como é que você canta? Não sei se é assim com vocês, comigo é. Teve uma fase da minha vida que, se eu não estivesse bem, não falava assim: vão cantar. Aí, sabe quando você não quer cantar? Desde aquela vez que ele falou isso comigo, eu falei: Deus, há um caminho. Há um caminho. Então, não importa o que aconteceu, se eu tiver que orar em seguida, eu vou estar cheia da unção, cheia da alegria, e vou ser um canal de bênção para essa pessoa. Se eu tiver que cantar e exaltar o seu nome, essa situação não pode roubar a minha alegria. Porque a fonte da minha alegria é o Senhor. Há um caminho. Há um caminho. É fácil? Não. É possível? Sim. É libertador? É. Pensa você que é esposa. Seu marido acabou de dar uma detonada em você. E você consegue estar rindo até aqui. Porque a fonte da sua alegria é o Senhor. Como? Eu faço isso muito no meu secreto. Quando acontece alguma coisa, eu vou para diante de Deus. Falo: Senhor, não quero saber se vai reconhecer. Qualquer situação, irmãos, com qualquer pessoa, qualquer circunstância. Não sei se vai reconhecer, se não vai reconhecer. Se vai pedir desculpa, se não vai. Se vai arrepender, se não vai. Estou liberando, quero meu coração livre, quero meu coração limpo. Não quero guardar nada dentro de mim. Senhor, eu abençoo. Não deixa, Senhor, nada dentro do meu coração. E isso é libertador. Aí sim, você vai para os pés do Senhor. E pode ter acabado de acontecer uma coisa assim para te destruir. Você consegue sair do secreto, de um tempo de comunhão com o Pai, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Falsidade? Não. Ironia? Não. Hipocrisia? Não. Senhor, eu não dou conta. A vontade é torcer o pescoço. Mas eu não quero esse sentimento dentro de mim, porque eu tenho a consciência que isso não vai me fazer bem. E eu tenho a consciência de que eu não, isso, além de me fazer mal, vai prejudicar todo o restante desse meu dia. E aí são escolhas. Uma vez o sócio nos falou sobre isso aqui, né? Você escolhe o final do seu dia. Aquilo que te acontece de manhã destrói seu dia, ou aquilo que te acontece de manhã, você coloca aos pés da cruz e continua o seu dia como se nada tivesse acontecido, cheio da alegria do Senhor. Aí a gente vai se lembrar de Paulo, sei viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado, sei ser exaltado, sei ter fartura, sei padecer necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém? Há um caminho. Há um caminho. Existe um alvo maior, algo que nos impulsiona, que nos move, e é o amor de Deus e a vontade de agradá-lo, de servi-lo, servindo as pessoas. É proclamar o reino em todo lugar, é libertar pessoas da escravidão, é levá-las a experimentarem outra vida. Dizer que é possível levar esperança. Irmão, se você avaliar a sua vida e achar que ela está ruim, e se lembrar que você tem um lugar garantido no céu com Jesus e uma eternidade inteira para passar com Deus, você vai olhar para o outro e falar: ele precisa mais do que eu. As nossas coisas, as nossas dificuldades, os nossos desafios se tornam muito pequenos quando a gente lembra do alvo maior e daquilo que há de mais importante, que é garantir a eternidade com Deus. Nós também temos recebido o mesmo Espírito. Tem um outro texto em Isaías que eu gosto demais, que é Isaías 61. Nós temos recebido o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Fala para o seu irmão, você recebeu o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Quem vai fazer isso, meu irmão? Nós. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. O Senhor te ungiu para proclamar libertação. E esse é o maior propósito do Senhor com a sua vida. Não é o seu trabalho, não é seu carro, não é seu apartamento. Quando o Espírito Santo tem o controle da vida de um filho que se dispõe a viver a verdade do Evangelho, que maneja bem a palavra da verdade, ele pode, através desse filho, cheio de Deus, que tem comunhão com o Pai, que não vive mais, exercer influência sobre as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos ser usados por Deus. O poder está em nós. Em Colossenses 1, 27 diz: Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança desse mundo perdido está em você, meu irmão. A esperança para aquele seu parente que está frustrado, desanimado, se separando ou com qualquer outra dificuldade está em você. Porque Cristo está em você, a esperança está em você. E muitas vezes nós nos calamos diante de situações tão perto de nós. Eu tenho certeza que todos aqui querem ver os seus familiares aos pés do Senhor Jesus. É o nosso maior desejo, o maior sonho. Toda a nossa família rendida ao Senhor. Mas muitas vezes nós somos covardes em proclamar as verdades do reino de Deus e dizer: vem. Paulo fala: agora chega, não importa, é a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, fala, ah, mas não vai gostar, ah, mas vai virar a cara, ah, mas não vai querer ouvir. Mas nós precisamos proclamar a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho de Cristo. Nós não sabemos quantos dias mais, como diz o pastor Jeremias, nós não sabemos a nossa data de validade. Nenhum de nós sabe a nossa data de validade, muito menos a data de validade de quem está ao nosso lado. E nós não podemos viver uma vida como se essa vida aqui fosse muito longa e não fosse acabar. Porque a vida aqui é um sopro. E o Senhor fez questão de deixar registrado isso. Que possamos usar cada minuto dessas poucas horas de vida que nós temos para proclamar as verdades do Evangelho e levar toda a criação do Senhor Jesus resgatada de volta para os braços do Pai. Quantas pessoas perdidas, quantos adolescentes perdidos, quantos jovens perdidos, quantas crianças perdidas, quantas famílias destruídas. Nós não podemos mais ficar nos ocupando com tanta coisa, nos embaraçando com as coisas desse mundo e deixando aquilo que verdadeiramente tem valor, que tem valor eterno, de lado. Nós estamos falando sobre frutificação. Frutos são vidas. Frutos são vidas. E eu profetizo sobre a sua vida que será um ano de frutos na sua vida. De frutos, de vidas alcançadas através da sua vida. Que vai cair por terra toda a timidez, todo o pensamento que vem das trevas, e você será um evangelista, uma evangelista, um proclamador do reino de Deus, aonde você passar, o bom perfume de Cristo que vai ser exalado pelos frutos que virão na sua vida, frutos de uma poda, sim, de circunstâncias e desafios e dificuldades que vêm, mas que você vai discernir como poda de Deus na sua vida e vai ver, vão ver os frutos dessa poda. E o bom perfume de Cristo sendo exalado através da sua vida, por onde você passar. Muitas vezes você vai abrir a sua boca, muitas vezes as suas atitudes vão falar bem alto. O testemunho fala alto. Assim como uma criança aprende pelo exemplo, o testemunho fala muito alto. Você pode falar para uma criança, não minta, mas se você como pai mente, ele vai mentir. Porque o ensino vem pelo que vê você fazer e não pelo que você fala. Assim as pessoas que estão ao nosso redor vão saber quem nós somos pelo testemunho de atitudes, de palavras, de ações que nós temos que refletem a glória e o brilho de Cristo nas nossas vidas. O bom perfume de Cristo precisa exalar da sua vida, meu irmão. As pessoas precisam sentir, quando você chega em algum lugar, é necessário as pessoas sentirem, tem algo diferente aqui nesse lugar. Quando o fulano chega, fica tudo diferente. É assim que Deus quer, porque nós somos representantes de um reino, o reino de Deus. E como representantes desse reino, nós não podemos chegar nos lugares de qualquer maneira. Nós não podemos falar as coisas de qualquer maneira. Nós não podemos nos vestir de qualquer maneira. Nós não podemos sair fazendo as coisas sem pensar. Nós precisamos de sabedoria nas nossas palavras, nós precisamos passar na peneira o que a gente fala, a gente precisa amar o nosso irmão, ter um coração disposto a perdoar, ter esse coração de que livre, limpo, não deixa nada parar, não deixa nada parar no seu coração, não, meu irmão, minha irmã, não vale a pena, não guarda ressentimento, não guarda mágoa, abençoa, libera, leva uma vida santa, limpa diante de Deus, porque Ele vai ter prazer de estar em você e de permanecer em você. E se ele estiver governando, tomando conta mesmo, mandando em tudo dentro de você, os frutos virão. Os frutos virão. Nós não damos espaço para Deus e queremos ver fruto. A gente crê, a gente fala que crê em Deus, mas a gente não tem atitudes que demonstram a nossa fé. Muitas vezes até cumprimos o que é religiosamente prescrito para cumprir e achamos que estamos bem. Está tudo bem, eu creio, eu não minto, eu não roubo, não mato, estou bem. Que engano. Deus quer intimidade com você. Deus quer relacionamento com você. Deus quer estar em você. E Ele não afronta. Ele não sai arrombando a porta do seu coração e falando, deixa eu entrar. Ele espera que você fale para Ele, venha. Eu abro o meu coração. Essa questão aqui eu queria resolver por mim mesma. Eu até tenho uma ideia brilhante. E como nós temos ideias brilhantes? Sábios aos nossos próprios olhos. Mas aí você diz para Deus, Deus, pode entrar nesse assunto aqui. Irmãos, eu não compro um presente sem orar. Os meninos já acostumaram. Então, a gente às vezes chega num shopping, a gente, mãe, vamos orar? Nós temos que achar um tênis. Mãe, vamos orar? Senhor, nos leva na loja, no tênis. Num tênis num preço que a gente pode, o melhor tênis. A gente não vai ficar aqui perdendo tempo. E todas as vezes eles têm visto Deus responder. E às vezes, quando agora eu esqueço, eles falam, mãe, vamos orar. Mãe, tem que comprar isso, vamos orar. E quantas experiências eu tive de orar e pedir a Deus para me mostrar que presente que é para dar. e de ter experiências maravilhosas, de saber que Deus cuida. Você fala assim, ah, mas isso é muito pequeno. Deus não vai cuidar disso. Ah, isso é detalhe demais. Eu tenho até vergonha de falar um negócio desse com Deus. É aí que a gente descobre que esse Deus tão grande, Ele se preocupa conosco nesse nível de detalhe. Deus se preocupa com você. Fala quem está perto de você. Deus se preocupa com você nos detalhes. Ele quer te agradar e fazer o que você deseja. Deus quer para você, irmão e irmã, aquilo que você quer. Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando a gente sabe que o nosso filho está sonhando com alguma coisa, ou deseja algo, que pai e mãe aqui que já fica pensando, às vezes não pode, mas que sonha em dar aquilo que sabe que o filho está querendo. Na mesma hora, a gente já pensa, quem sabe no aniversário, quem sabe eu consigo juntar um dinheiro e comprar, quem sabe numa oportunidade, ou às vezes se é uma coisa mais simples, já pega e dá logo. Quanto mais Deus, sabendo que você quer alguma coisa, não tem prazer e alegria de te agradar e de te entregar o que você quer, tem sim, tem sim. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem um outro texto que diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer te dar o fim que você deseja. Ele tem para você pensamentos de paz. Por que que não funciona? O erro está em Deus? Não. Nós, na nossa independência e autonomia, achamos que damos conta. E a gente fala assim, ah, mas é só um presentinho? Vou perguntar, não, vou comprar. E assim como a gente faz com um presente, nós fazemos com outros assuntos muito sérios da nossa vida. E deixamos de colocar tudo em oração diante de Deus. Tudo em oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Irmãos, o que é orar sem cessar? O que é orar sem cessar? É sem parar. Então, você vai parar de orar? Não. Você parou de orar agora? A Bíblia diz, orai sem cessar. Enquanto você está ouvindo a palavra, você está orando. Enquanto você está lavando roupa, você está orando. Enquanto você está arrumando a cama, você está orando. Enquanto você está trabalhando, você está orando. Passa um passarinho perto de você, você está orando. Você olha para o céu, você está orando. E aí eu te digo, Deus começa a falar com você, com o passarinho, com o céu, com a sua roupa que você está lavando. E aí você vai vendo que Deus quer falar sim. A gente é que fica muito desatento. Orar é falar com Deus. Você fala e Ele responde. Você fala e Ele responde. Invoca-me e te responderei. Deus não vai te deixar sem resposta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Tem alguma chance de você buscar e não encontrar Deus? Não, não tem. Precisamos ser usados por Deus. Se nós não estivermos vivendo isso, nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos descobrir que alguma coisa não está certa. Se eu não estiver vivendo essas verdades, eu não vou estar bem. De alguma maneira, eu não vou estar bem. Ou eu vou me sentir triste, ou eu vou me sentir insegura. As mulheres que irão frutificar não serão mulheres rudes e difíceis, e serve para os homens também, mas serão mulheres dóceis e amorosas conforme o padrão de Cristo. Nossa maior preocupação ou nossa maior ocupação devem ser as vidas, ir até os perdidos. Quando a gente se une ao propósito de Deus, que é alcançar o perdido, as nossas necessidades são supridas. A gente fica correndo atrás de resolver as nossas necessidades e deixa de fazer a vontade de Deus. A gente inverte tudo, mas a Bíblia fala que a gente busca o reino em primeiro lugar e que todas as outras coisas são acrescentadas. Então, hoje, decida buscar o reino em primeiro lugar e não se embarace com as coisas desse mundo, porque todas as outras coisas vão acontecer. E aí vem, desde a provisão financeira a qualquer outra coisa que você puder imaginar, até questões diárias, um cartório, um documento que você precisa resolver, uma compra que você tem que fazer, um supermercado, tudo se encaixa quando Deus governa a sua agenda. E você consegue frutificar para o reino e ainda ver todas as outras coisas que são necessárias e que fazem parte da nossa vida nessa terra acontecerem. Quando? Quando nós damos espaço para Deus. Quando deixamos Ele governar a nossa vida. A gente precisa compreender o que Deus já fez por nós por intermédio de Jesus. Quando a gente entender isso, a nossa missão, né, de alcançar o mundo vai ser tudo que vai nos ocupar ou nos preocupar. A chave para a manifestação do poder de Deus e da alegria do Senhor na nossa vida, ela será encontrada quando a gente entender que nós precisamos e devemos alcançar os perdidos. É uma bênção a gente trabalhar no meio da igreja, trabalhar no meio do povo de Deus, servindo na igreja, servindo aqui. Mas nós precisamos servir lá fora. Nós precisamos servir as vidas. Nós precisamos servir a nossa família, mas nós precisamos principalmente servir aqueles que estão daquela porta para lá e que precisam tanto das nossas vidas. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa, que nenhum pereça. Se nós não estivermos assim, haverá grandes possibilidades de nós nos encontrarmos desanimados, desencorajados, sem saber para onde ir ou a quem recorrer. A única coisa mais forte do que o Espírito Santo em nós e que atrapalha a nossa vida é a nossa vontade, o nosso eu. Nós sabemos que nós temos o mundo como inimigo, o diabo é nosso inimigo, nosso adversário, mas o nosso eu, para mim, é o nosso pior inimigo. Nós mesmos somos o maior impedimento da frutificação na nossa própria vida. A nossa vontade grita, nosso eu berra. E aí entra, né? Sujeitai-vos a Deus. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? E no verso 10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas que se expõem à poda, que estão dispostas a passar pelo fogo consumidor para produzir mais fruto ainda. Você está disposto? Você quer passar pela poda com discernimento certo da poda de Deus na sua vida? A palavra ainda diz em Tiago 4, 6 e 7: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. A gente deve fazer tudo o que a gente puder para caminhar com Deus, de modo a ouvir a cada minuto toda a orientação que Ele tem para as nossas vidas, desde a hora que a gente acorda até na hora de dormir. Coloque a sua agenda nas mãos de Deus. Deixe Ele decidir o seu dia e você vai começar a experimentar coisas sobrenaturais com o Senhor. Tanto nas suas coisas, quanto ao seu redor, porque Deus vai te usar de uma forma que talvez você nunca experimentou, para abençoar e ser fonte de vida, de bênção para outras pessoas. Nós não podemos chegar no final de semana e olhar para trás e na semana que passou não conseguirmos lembrar de uma ação, uma atitude, uma palavra, uma oração que seja por alguém, não ter servido uma pessoa que seja. Se for assim, nós precisamos avaliar a nossa vida. Algumas pessoas têm grande conhecimento, mas não sabem o que fazer com ele. Agora, qual que é o segredo para exercer um nível maior de autoridade? Fé e sujeição. Uma decisão pessoal de crer e experiências pessoais com Deus. Uma pessoa madura é uma pessoa que entende a poda de Deus na sua vida e ela entra nesse processo com humildade. Não como Marta, né? Não te importa, Jesus, que Maria está lá e eu estou aqui ralando? A gente entra no processo de poda, não é acusando o irmão, nem querendo justificar os nossos erros, nem querendo arrumar um culpado para a nossa situação, não. A gente entra se sujeitando a Deus em humildade. Essa pessoa, ela alcança o favor de Deus e alcança a autoridade espiritual. Se queremos o que Deus deseja, frutificação, vidas alcançadas, pela mesma razão que Ele deseja, nós temos o céu inteiro a nosso favor. Amém? Se você deseja alcançar vidas pelo mesmo motivo que Deus também deseja, você tem um exército inteiro a seu favor. E você não vai fracassar nessa missão. Impossível, pastora. Impossível. Precisamos nos dispor a fazer o trabalho que Ele deseja. E isso só vai acontecer quando nada mais importar para nós do que vermos vidas e vidas, famílias e famílias rendidas ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Num culto como esse, nós estamos nos expondo à poda de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas. E de discernir todos os intentos do coração. A palavra do Senhor nessa noite, ela penetra no seu coração. Assim. A poda perfeita de Deus é porque Deus, Ele nos conhece tão profundamente que Ele vai lá no ponto certo. Não tem erro. Ele não erra. Nós erramos quando a gente quer consertar os outros na marra, quer fazer as pessoas mudarem. E achamos que com o nosso muito falar a gente vai mudar alguém. Mas Deus não, quando Ele fala, é uma vez só. Quando Ele vem de uma vez só. E Ele quebranta o nosso coração. E Ele nos toca no profundo. Ele vai lá num cantinho que você fala assim, não, eu nem estava lembrando disso. Deus, eu nem tinha pensado assim. É isso que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Você está nessa noite aqui, exposto à poda de Deus, à palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela está penetrando em você. E ela vai trazer vida. Ela vai trazer frutos. Ela vai mudar a sua história, se você crer. Você quer frutificar? Dê mais espaço para Deus na sua vida. Você quer frutificar? Deixe Ele governar a sua vida, verdadeiramente. Não apenas de palavras. Seja um cristão de verdade, como diz a música. Feche os seus olhos e à medida que nós cantamos, se você sentir de Deus estar no altar, venha para o altar. Venha para o altar se aproximar de Deus. Falar: Deus, muda minha história, eu quero sim viver uma vida diferente. Eu quero parar mais para te ouvir. Eu quero mais intimidade. Não basta verdadeiramente crer em ti, obedecer, seguir algumas orientações, mas num nível só religioso. Eu preciso de mais. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão. Eu quero ter minha vida completamente guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheia. Governa a minha vida, Senhor. Enquanto nós cantamos, você vem para o altar do Senhor. Deus, eu quero frutos. E quero que o Senhor me mostre nessa noite qual é o posicionamento que eu devo ter. A frutificação, ela vai vir a partir de um posicionamento seu, de algumas decisões que são pessoais, decisões que ninguém pode tomar por você. Mas se você quer frutificar, venha para o altar.